2000, nível NS, voo no 645. Esquema 1143, controle de Salvador. Meia 1143, informação uniforme, solicita descida. 4 desce para 4000 pés, registro 109. E chega da box, chega na 1143. 4019 na box, na 1143. Salvador, Joqueiro 1-3, na intercepção da MOMO. Joqueiro 1-3, contato radar na decolagem, suba via, saída MOMO para o nível 210. Joqueiro 1-3, saída da MOMO, nível 210. Do 4006, condições de manter 500 pés, AGL, ajuste Salvador para referência no 0 no norte para não interferir com os tráfegos em aproximação. Mas tem um tempo, Salvador. Rapaz, o T9660 na sétima está travada. Rapaz, o T9660, sente completa aproximação, torno no 895. Obrigado, boa noite já. Boa. Será na escuteração, Rick? Foi macio, já na final da 1-7 está travada, cara. Foi autorizado, pista na 7, vento 170 graus, pera 99. 60. Controle do Salvador, Joqueiro 1-3. Joqueiro 1-3, prossiga. Joqueiro 1-3, cruzando a nível 060 agora. Quando precisa, autoriza a frete. Aguarde autorização, Joqueiro 1-3. Tráfego no setor. Irá conflitar com a sua aeronave. Posição de 2 horas, 2, 5 milhas, rumo sudoeste. Cruzando 1-1-0 para 4 pés, abaixo 320, após passagem do meio. Será reautorizado uma prova mais à frente. Sobrando 3 graus. Estabilizado em LS, 645. Volume 645, sente, completa aproximação, torno no 8, decimal 95. 295. Chanel 6143, tráfego, posição de 11 horas, 2 milhas, rumo oeste, cruzando o nível. Correção, cruzando 080 para o 210 a um Super Tucano. Sente, melhor não passa. Você vai falar Romeu Tango, fora. Charlie Alfa Tango, gente, segue pra Salvador? Afirmo, tá acionado 5126, mas tem o meu teste. Tá na radial 310, com 20. Gente, Charlie Alfa Tango. Fica atento à aeronave do Exército Brasileiro, mantendo o setor. Atenção, já a aeronave do Exército Brasileiro já na... Já nas proximidades do centro de Salvador, reporte no através de Paris para o Charlie Afetal. Corre, canal 0. Ativo no CIE. Gente, o nosso marcamento aqui não agarra, vai ver? Jogou o 9645. Meu pai, pessoal. E o 645, pouso autorizado, pista na 0, vento 170 graus, o número é nós. Eu vi pouso da 1-0, o número 145. Brasileiro 4006, reporte visual com local de pouso. Reporte visual com local de pouso. Corona 3 após código, voe a pouco. Corona 3, está certo, Corona 3? Após código, quilógica Golf Bravo Uniforme, voe a pouco. Alfa Bravo Uniforme, Charlie Uniforme. Corona 3, após código, a pouco. Puxa, né, né, 143D, para 2 mil pés. Ajuste no 09, livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, reporte estabilizado. Oceano 6143, estabilizado. Então, o senhor transponde 5126. Está acionado 5126, senhora. Uma mensagem está mantendo 1000 pés. Gente, receba apenas primário. Quer que identifique, senhora? Identifique. Controle Salvador Exército 4006, visual com local de pouso. Gente, Exército 4006, tem frequência livre da presente com pouso. Grato. Boa noite. 119. This line up at the Gulf runway 10 Pascal 022. Firme. Passo check, stand-by normal e identity. Stand-by, normal, identity agora. Então, hotel, proceda. Lima Hotel, afastado 59 milhas sudoeste do VR Salvador, mantenha nível 120, serviço vai dar terminado. Chame de Alch, 120, décima 1. Estabilizando o lock, pistão 0, chame 143. Chame 143, ciente, complete aproximação, chame torre 18, décima 1, 9, 5. 185, 6143. localizador é 6143, estabilizado, localizador de 0. Terra 6143, boa noite, continua em aproximação, mas não autorização de pouso. 4046. Tá, negativo, é para referência, pouso em Salvador, na Palavra da Bata. 7, qual sua base de manutenção? É na Bata. 7, Charlie Alfatão, após pouso, faça um cheque no seu equipamento, transponde, apenas recebo o primário. Chame torre em 118.95, por favor. Graça, vai chamar 1895. Já é faltando. Torre, Papa Romano, já é faltando. Era faltando, o autorizado final, mas eu estou aguardando a autorização de pouso. Informe a 230 da Avianca final. Tá, ciente de jogo, a Avianca na final da 90, tá autorizado, final 97. Tá recebendo o transponder, senhora Moto Charlie? Afirmo. Afirma? Afirmo. Ok. Bom, controle, o Papa Romeu está passando, só para informação, a torre está recebendo, ok? A altitude. Check. Pistona 0, cancelo número 0 grau, 099. Pouso autorizado, pistona 0, chame ao 143. Portugal 052, airborne at 38, call Salvador de Pancho, 120, decimal 8. 108 at Portugal, 02, goodbye. Salvador, muito boa noite at Portugal, 022 on the Dilo departure crossing 1500. Portugal 022, radar contact at departure, climb to flight level 350 via Momo departure. Climb, flight level 350 via Momo departure, Portugal 022. Voe a pouco da presente, Joker 1-3. Joker 1-3, a presente, a pouco. Joker 1-3, chame sempre o Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Joker 1-5, chame sempre o Recife, 125, 45, alterna 126, decimal 85. Ah, será rotar. Pista, perda cabeceira 1-7, vento no setor grau, 0-0-9. 170 com 10, pouso autorizado, cabeceira 1-7, pouso parado, será fatal. Parado, cabeceira 1-7, será fatal. Será fatal, eu considero o solo 1-4-1, confirmando a parte da mata? Afirmo, tá levando na rua delta. Tem parte parcial, boa noite. Tá. 022, vai heading em Mossoró, Mike Sierra Serra, VOA. Right heading to Mossoró, Portugal, 022. Salvador, voo 966, informação de bordo, boa tarde. Capa, Almeciado, Leco Aguarde, voo 966, seu controle de Salvador. A sua identificação, décima DE nível 050, ajuste no 09, chegada a Bomé de Ouro. Bomé de Ouro, no 09, 70, voo 9. Thiago Luiz, prossiga. Iniciado Luiz, sob condições visuais, ajuste em Salvador 10019, reporte na rotatória Ceasa para transferência com a torre Salvador devido à proximidade. Confirma o código alocado. Portugal 022, contact the Recife Center, frequency 125, decimal 45. Backup 126, decimal 85. 12545, backup 12685, Portugal 022. Boa noite, obrigado. Boa noite. Bono 966, retorno para o curso localizador, curva à esquerda. Apoio 0620, nesta proa intercepta, cabeça para 2000 pés, ajuste no 09, livre elétrico, reposta estabilizada. 2718, contato radar, sobre o 350, direto já. Vamos direto, 350, 2718. 2718, centro Recife, 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. Gente, o azul 2718, boa. Uma vez no Cerrado, o Thiago Lueco. Thiago Lueco, chame torre no 8, decimal 95. Tá, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa. Esse é o Thiago Lueco. Thiago Lueco, boa noite, reporte na... Fala controlada da Enrimar, eu canto no aeródromo 170 graus, 049, sem SAF, mano, seu tom. Não muda nada, Enrimar, reportará, Thiago Lueco. No X-Ray, gol 1966. Completa aproximação, torre no 8, decimal 95. 2295, boa, 96. Salvador, gol 966, boa noite, passo de Serra Visual. Gol 966, boa noite, ponto autorizado, pista 0, vento 160 graus, 139. Perigoso, pista 10, gol 966. Thiago Lueco. Thiago Lueco, Lívia Costa Costa, boa noite. Luísa, boa noite. Liga essa nossa infância para táxi. Solo ao 03, realize backtrack, liberando a Tax Free Delta. Faremos o backtrack e ligaremos na Delta, com 960. Salvador, Chanel 6201, aproximando o posto para o Zona 0, pronto. Chanel 6201, a linha já tem questão no 0. A linha mantém questão no 0, Chanel 6201. Oi, Salvador, papapapá, Charles, Chanel 1000. Charles, Chanel 1000, prossiga. Chanel 1000, agradece a colaboração e informa a terra de vida e manutenção do Pátio do CDK. Muito obrigado. Gente, boa noite. Já estou com o 966. No 966, Solo 219. 219. Ao Chanel 6201, autorizada decolagem para o Solo 0, vento no 60 graus e no 3. Decolagem autorizada, Solo 0, Chanel 6201. Chanel 201, decola ao 07, controle 120, decimal 8. 1208, Chanel 6201, uma boa. Salvador, boa noite, Chanel 6201. Decolou na sua escuta, passando 2000 metros. Eu Chanel 6201, contato radar, subiu 360, direto Leda. Chanel Toledo, nível 360, Chanel 6201. 01, possibilidade da proa de Dóquilo da presente? Site de coordenação, Anjana, 6201. Braço, 6201. Grau, 1, 2, 1. Ali, revólver 0, 8, 0, 9. Bravo, fluindo, ataque autorizado, até ataque foi Romeu, chame na Romeu para ingresso. Bravo, fluindo, está na base? Xenia 6201, chame centro Recife em 128 decimal 35, alterno 123 decimal 8. 2835, alterno 232, Xenia 6201. Uma boa noite. Decola a zona 5, controle 120, decimal 8. Zona 869, decola a zona 5, controle 1208. Controle 1208, boa noite. Controle 1869, boa noite. Zona 869, contato radar, suba nível 360, após 2 no pé, direto elétrico. tráfego Luiz, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Linha mantém em posição aguarde fora da corte. Boa noite, meu nome é 45, quanto será da 0 pronto? 645, autorizado a alinhar e manter a pistão no 0. Ali você é no 0, meu nome é 45. Rejeito 97, decola 24, chame controle 120, decimal 8. 208, boa. Salvador, boa noite, está 3897. Salvador, 3897, contato radar na decolagem, suborno nível 3, 2, 0, pés 2, meu pés direto letra. Vindo para o 320, apoie 3 mil pés, apoie a proa. Lita, Lima Eco Delta Alfa, após 2 mil pés. Após 2 mil pés, Lita. Vento no 70 graus, ouve nossa subida, Momo, curva direita. Tango Brasil Windsor, decolado ao 26, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle Salvador, 120, decimal 8, Bravo Kilo Índia.